Frase do dia do Sarjeta Cast é: se você é uma garota caótica e má, pegue um nerdinho só pra zoar. I like sex! E eu sou o Ramon, o roxo do Sarjeta Cast, e o Bruno, que tá aqui do meu lado, é um cara que tem tendência, pai, caótico e bom. Acho que todo mundo é bom, todo mundo é bom. É você que não me conhece, rapaz. Eu sou o Bruno e esse careca do lado já me apresentou aqui. O Robson, pra mim, ele tem cara de... Já. Além disso. Eu tava esperando, cara. Eu ia fazer ela. Ele é o neutro, cara. Porque se apega muito às ideias e é bem dedicado. Eu sou o Robson e o cara do meu lado é o Luiz. Eu acho que ele é caótico e bom, cara. Eu sou o Luiz e... O Juninho, cara, eu acredito que ele tem a tendência de neutro e bom. Oi, eu sou o Juninho Gordo, né, neutro e bom, sei lá, viu? Eu acho que o Ramon, cara, o Ramon é caótico e neutro, cara, ele faz o que ele quiser, mano. Só não vale dar o cu. Só tem uma coisa agora que eu me lembrei, que nós temos a companhia do Macedinho. Macedinho! Macedo, me ajude! Macedo é o cara que mestrou RPG pra mãe dele. É nóis, é isso aí. Não, agora, pergunta. O Macedo mestrou Pokémon pra mãe dele e apelava ainda. Apelar com a mãe é mancada. Apelar com a mãe é foda. E o Macedo aqui presente, cara, ele é o nosso jogador de dados hoje. Por quê? Porque hoje nós fizemos uma lista aqui de vários personagens e vamos discutir a tendência desses personagens, né? A gente tem aqui as tendências que são mais conhecidas comumente no Dungeons and Dragons, no D&D, ou alinhamentos, né? Tem gente que fala que é alinhamento, né? Que é a tradução de alignment. Alignment. As tendências aí são bom, neutro, mal, caótico e leal. Repita. Bom, neutro, mal, caótico e leal. Bom, neutro, mal. E aí elas se combinam aí, fazem acho que nove combinações boas aí, sendo que uma não é uma combinação, né? Que é o neutro, só que é o true neutro, como que chama. E, cara, como é que vai funcionar a parada? São 20 pessoas que a gente escolheu. O Macedinho vai jogar o D20. E a gente vai discutir sobre essa pessoa que caiu no dado aqui, né? São pessoas que todo mundo conhece, né? Ou não. E a gente vai falar um pouquinho sobre elas e nossas opiniões aqui. A gente não discutiu antes sobre a tendência dessas pessoas e é meio surpresa pra galera aqui. Só eu sei, porque eu sou o mestre do mal. Você é gay, rapaz. Não sou gay, cara. Não Joga sou gay. O dado, Macedo. Joga o dado, Macedo. 18. Número 18. Ó, vamos começar bem aqui, cara. Número 18, começamos com um personagem de videogames. Qual é a tendência, meus amigos? De Kratos. Kratos. O Kratos. Kratos. O Kratos, o deus da guerra. O bom de guerra, né? Peraí, é, começou lá, tá tocando! Pode falar, né? O Ramon tem interferência, né? Alô? Isso aqui é uma surpresa pro Ramon quando ele for editar aqui. This is a casa beautiful. You'll never find as long as you live. Volta o Kratos. Tem surpresa pra você quando você for. Kratos. Leal e mal. Leal e mal, cara? Será que ele é mal de verdade, meu? Eu acho que ele é leal e neutro, cara. Se ele fosse leal e neutro, que é o justo, ele não teria assassinado as pessoas que tentaram ajudar ele, né? Por exemplo, aquele cara no God of War 1, né? Que estava preso na boca da serpente marinha lá, e o Kratos jogou ele de volta pra dentro do estômago do bicho, né? Mas, então, é que eu acho que assim, o Kratos, ele fez tudo que ele fez só pra salvar a família dele, né? Salvar não, ele já tinha morrido. Lá no começo, no primeiro God of War, a história não é que ele queria salvar a família dele? Já tá todo mundo morto. Já tá todo mundo morto? Já tá todo mundo morto. Eu não sei nada de God of War. Ele vendeu a alma dele, não? Ele vendeu a alma pro antigo gay do gay da guerra. O deus da guerra, o Ares, né? Mas por que ele vendeu a alma pro rei da guerra? Porque ele ia perder a batalha contra um povo bárbaro lá, o líder desse povo bárbaro ia arrancar-lhe a cabeça, ele falou, ô, mano, seguinte, Ares, manda seu poder aí porque eu quero matar esse cara. Ele matou o cara com muito poder, mano. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. Mas ele tem a família dele que faz ele ficar bonzinho, não faz? Não tem, morreu todo mundo, cara. Não sobrou ninguém. Ele é sozinho e maligno e gosta de matar. Tá, então tá bom. Kratos ser um malvado? Eu ainda não acho que ele seja malvado, né? Mas como um cara que mata todo mundo que aparece pela frente sem se importar com a pessoa, não é mal. I have lived in the shadow of the gods for long enough. Eu acho que ele só é leal porque ele tem um objetivo. Porque se ele não tivesse um objetivo, eu falaria que ele é caótico e mal. Joga aí, Macedinho. Opa! Número 6, no número 6 nós temos um representante japonês aqui, é o Vegeta, do Dragon Ball Z. O histórico rápido do Vegeta é o cara que chegou de Namekusei. Não, planeta Vegeta. Vegeta é um Saiyajin, que é primo do Goku. Não tem parentesco nenhum com ele, seu idiota. Ele é um conterrâneo do Goku. Então tá bom, tem o Vegeta, que veio do mesmo lugar que o Goku. Percebe que o Ramon não sabe nada de God of War nem de Dragon Ball. Ele é primo do Goku. Ele não é primo do Goku, cara. Muito bem. Podem ir pra casa tomar café com leite. Então, o Vegeta é um cara que veio do planeta Vegeta. Ele era o príncipe do planeta Vegeta e... O Frieza chegou lá, arregaçou ele. Ah, agora você vai ser minha mulherzinha. Então, porque a raça do Saiyajin já é um bagulho da treta, cara. Eles são bem maus mesmo. Porque eles são mandados pra outros planetas pra destruir a civilização que se encontra nelas e dominar o planeta, cara. Ah, se eu fosse forte, fazia o mesmo. Vamos mudar a tendência, por favor? Você não faz nada, você é um bosta, Bruno. Foi zoado pelo Macedo. O Vegeta, no fim das contas, ele acaba... faturando a Bulma. Ele cata a Bulma, mas aí ele chega na Terra, quer bater em todo mundo. Aí chega o Goku, dá um couro nele. Daí ele vê o poder do Goku e fica daquele jeito. Mais de 8 mil. Ah, é de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? E aí depois ele fica bom, ele vê o poder do Goku e fica bom. Não, o pior... Ganha a tendência que é neutro e mal, né? Que é o egoísmo. É, porque no caso ele olha assim, putz, Goku é sempre mais forte, ele sempre quer vencer o Goku. Por quê? Ele é primo do Goku! Acertou ainda. Acho que depois ele ficou leal e neutro, né? Porque ele começou a ser mais justo, se sacrificou pela humanidade pra salvar o filho dele também, né? É verdade, verdade. A monstra só tá concordando. Ou você lembrou de alguma coisa? A minha observação é que o Trunks tem cabelo roxo. Marcelinho, joga o dado. Foi 14. O número 14 da nossa... O número 14 da nossa lista é um personagem que todo mundo tá conhecendo agora, porque ficou famosinho por causa do seriado, que é o Rick Grimes. O Rick Grimes, pra quem não sabe, é o polícia do Walking Dead. E, cara, nos quadrinhos, o Rick Grimes fica da treta, né? Lá no finalzinho da segunda temporada, a gente já vê que ele já ficou bem sangue no zóio. É, ele muda de tendência mesmo, cara. Como a gente viu, ele era bem estereotipado no começo do seriado, né? Era o leal e bom, né? Vamos ajudar todo mundo, coisa e tal. Mas o bagulho ficou louco, mano. É, traição de amigo e por aí vai, ele... Caiu lá pro caótico e neutro, viu? Caótico e neutro, cara? Olha o spoiler, rapaziada. Mas o que foi aquilo com o Shane, hein? Não, acho que não foi caótico e neutro, não, porque a gente tem que pensar que ele ainda executa um papel de líder, né? Então pode ser um leal e neutro, só que é uma justiça bem rigorosa. Ou um leal rigorosa. E mal, né? A gente tá falando de tendência de D&D, então não tem esse negócio, eu faço bem, fazendo, faço atos bons com maldade na cabeça, isso não existe no D&D, né? Ou você é bom ou você é mal, então acho que ele foi pra um leal e mal mesmo. Eu vou soltar um spoiler aqui. Posso soltar um spoiler ou não pode? O Dale, no seriado, que é o velho, ele morre antes do que ele morre nos quadrinhos. Nos quadrinhos, ele morre da seguinte forma. No meio do caminho, o Rick e a galerinha dele acham um outro grupo de pessoas. Só que esse outro grupo de pessoas, pra se alimentar, eles comem outras pessoas. São canibais, coxinha de gente. E aí o que eles fazem? Eles sequestram o Dale... almoçam a perninha do Dale, assim. Arranca a perna do Dale e almoçam a perna dele. Yeah, I get it. Shit happens. O Rick fica pé da vida, descobre, fica puto e faz assim, vamos lá se vingar. Então eles chegam nesse grupo de pessoas, matam todo mundo e esquartejam. É, muito bem, realmente. Então acho que a tendência de caótico e mal, de leal e mal, né, na verdade, eu acho que é mais... Pois é, uma justiça meio fanática, né, fanática e extremista, então eu acho que vai pro leal e mal mesmo, hein. Né, mas eu acho que assim, apesar do spoiler, leia e assista Walking Dead, que pô, eu acho que é uma das melhores coisas que estão fazendo hoje em dia aí, cara. Joga o dado, Macedinho! 4. Número 4 da nossa lista aqui. Temos um personagem que fez parte da nossa infância, que é o Capitão Planeta. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vai, Planeta! Vai, Planeta! Capitão Planeta, se você nasceu no final dos anos 90, você não sabe quem é, mas se você nasceu antes, você sabe que se juntarmos nossos poderes... Lembrando, na ordem... Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Blu, blu, blu, blu, blu. Mal preconceito. A menina fala assim, vento! Aí aquele puta tornado... Blu, blu, blu. Água! Aquele maremoto... Blu. Cara, coração! Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. Por pela natureza, aquilo lá é o poder do índio brasileiro! Capitão Planeta, leal e bom aí na cabeça. O poder é de você! Joga o dado, Macedinho. Número 8 da nossa lista, também é um personagem clássico, todos nós conhecemos, é o Gollum. O Senhor dos Anéis, e agora tá no Hobbit. E aí, meus amigos, qual a tendência do Gollum? Neutro e mal, cara. Neutro e mal, cara. Ele é plenamente egoísta, cara. Desde quando ele era só um Hobbit, até quando ele se tornou Gollum mesmo. They stole it from us. Ele era ganancioso, mas não é o anel que deixou ele corrupto, cara? Não, o anel corrompeu ele e deixou ele essa criatura terrível, mas antes já era bem... Se fosse assim mesmo, que foi o anel que corrompeu, vários outros personagens têm a chance de tomar o anel de maneira grosseira, mas o Gollum é o único que fez, tipo, matou e não ligou pro que fez depois. Se eu tivesse um anel que deixa invisível, seria a mesma coisa. E não o que dá que pra você... ninguém. E o que que seu anel faz então, Bruno? Você só precisava de um anel que deixa invisível pra não dar pra ninguém? E aí, Bruno, me diga, tem alguém querendo vestir seu anel? Como eu não tenho anel? Se você ficasse invisível, você ia dar seu anel pra quem? Bruno. Pra ninguém. Sabemos, cara, caótico e gay aqui. Tendência do cara CG. Ó, deixando claro que não, isso é só piada, não temos nenhum tipo de preconceito, viu, Augusto? Gollum era um pseudo hobbit lá, um tipo de hobbit que um dia achou o anel, que é o anel do Sauron, no meio do mar, no meio do laguinho, do rio. Rio. Tava lá ele e o outro primo dele, o Vegeta. Com a ajuda do Kratos, né? Com a ajuda do Kratos, tomaram o anel de Sauron. E o Kratos virou o novo Senhor do Escuro. E acabou com a Terra-média inteira. Próximo. 10. Opa! Temos aqui um representante polêmico. É o Snape, do Harry Potter. Aqui, ó, eu vou falar, vou confessar aqui, ó. Eu li os livros e eu gosto dos livros, tá? É, só uma confissão legal. É diferente de falar que gosta de Crepúsculo ou Resident Evil, né? Dos filmes, né? Mas... Olha, eu li os livros, não gosto da escritora em si, mas conheço os personagens. O que assim, ela fez pra você, cara? Não é uma leitura que me agrada, só isso. É, eu sinceramente acredito que já dá pra ver claramente do primeiro livro até o final que ele tem uma tendência boa. Potter, what are you doing wandering the corridors at night? O Snape é um professor lá do Harry Potter que pega no pé dele desde o primeiro livro até o último livro. Olha o spoiler aí de novo. Quando, no fim das contas, o Harry Potter descobre que o Snape era apaixonadinho pela mãe do Harry Potter, só que era um cara que sofria muito bullying, tipo o Luiz, né, coitado? Eu acho que o Snape sofria menos do que eu, tá? É, sofria muito bullying ainda na escola, virou um cara meio escabroso aí, até matou o Dumbledore, né, matou, só pra fingir que tava do lado do mal. Tell them how you looked him in the eye, a man who trusted you and killed him. Né, e essa atitude dele de matar o cara do bem, pra fingir que era do mal? Como define a tendência da pessoa com esse tipo de atitude, né? Cara, isso é o típico conflito de tendência, entendeu? Você tá numa situação terrível que se você não simular outra coisa, você se fode muito, cara. Ou você morre ou todo mundo morre. Aí tem que fazer o quê? Vai ter que mentir, né? Ele que seja um bom interpretador do papel dele, finja que é mal. No one can know. Ah, eu acho que o Snape cai aí no Chaotic Bom mesmo, né? Porque ele faz o bem aí, mas não tem tantos princípios assim pra fazer o bem. Até porque ele sofreu bastante, então até judiar um pouco das pessoas no processo de fazer o bem faz bem pra ele. Joga o dado, Macedo! Opa, vai já! Dois! Temos um representante aqui de seriados, assunto que vai dar o que falar aí, começou a temporada nova, que é o Dexter! Dexter Morgan. Dexter, pra quem não sabe, é um serial killer que trabalha pra polícia de Miami, mas ao mesmo tempo que ele mata as pessoas, que a polícia não pega. Só mata pessoas ruins. Outros serial killers. E aí, qual é a tendência do nosso assassino serial? I'm Dexter, and I'm not sure what I am. I just know there's something dark in me. Esse é difícil. Deve ser o mais difícil. Pode não tá com problema. Tá, vamos ver. Bom ele não é. Bom ele não é. Não é neutro. Aí depende da combinação que se faz com o neutro, né? Ele teria um caótico? Não, não. Porque ele faz tudo pensando em algo, né? Ele é metódico, né? Pois é, ele é metódico. A gente não pode falar que ele é neutro e mau porque ele não chega a ser ganancioso. Ele pensa muito em algumas pessoas que estão ao redor dele. Ele não é mau, então. Pois é, e aí? Ele é mau ou não é? It's Dark Passenger. And when he's driving, I feel alive. Então podemos definir pelo menos que ele tem leal? Eu acho que sim. É possível que ele seja leal porque a vida inteira dele é baseada em códigos que ele deve seguir. Leal e neutro, será que ele é juiz? Pelo que ele faz, ele se acha um juiz, mas e aí? Seria um caso único aí de leal, neutro e mal, né? Leal, neutro e mal, será que isso é possível? A gente tá falando de tendências, mas mesmo assim as tendências não chegam a explorar toda a psique humana, digamos assim. Mas então, uma pessoa que acha arte no jeito que as pessoas são mortas, isso seria uma coisa má ou neutra? Eu acharia que isso seria mal, cara. Quase sempre quando você vai colocar em histórias, você vai definir um personagem desse gênero como um vilão. Pois é, é por isso que a gente falou da mistura de tendências aí. Porque querendo ou não, ele ainda é um excelente pai e um excelente irmão. E aí? E aí? Quem vai decidir isso aí é você, meu amigo. Você aí que tá ouvindo, né? Mande aí sua opinião para o Sarjeta Cast, né? Pelo Facebook aí. Vai, Macedo, joga o dado. 15. O nosso número 15 da lista também é um personagem desse seriado, que é o Walter White, do Breaking Bad. Breaking Bad é um seriado fantástico. Recomendadíssimo, meu amigo. Seriado recomendadíssimo, você tem que assistir. O cara, ele é um professor de faculdade, porém, ele não foi tão bem sucedido quanto outros colegas dele. Até que ele descobre que tem um câncer. Daí ele fala, meu Deus do céu, não tenho uma boa carreira e não tenho o que dar pra minha família. Daí ele conhece um ex-aluno dele que fabricava metanfetamina em cristal e decidiu trabalhar junto com ele e acabou ficando muito rico. What's your name? Heisenberg. Heisenberg. Qual é a tendência de Walter White? É, se a gente for pensar num jogo de RPG, o Walter, ele é o tipo, típico caso, assim, de jogador que mudou o esquema de jogo no meio, cara, porque ele era um pai de família, um cara bom, uma pessoa que lutava pelos seus princípios. Quando ele viu que o crime compensa, ah, meu amigo, aí ele não parou mais. I am not in danger, Skyler. I am the danger. I am the one who knocks. Então eu acho que ele saiu aí de um, quer ver, um leal e neutro. Um leal e neutro, porque eu acho que ele nunca chegou a ser uma pessoa boa, assim. Um leal e neutro e passou direto pra um leal e mal, com certeza. Será que uma pessoa judiada da vida, que se ferra bastante, é uma pessoa leal e neutra? Eu acho que a maioria das tendências do mundo, se a gente fosse pensar aí, seria caótico e bom. Mas aí que tá, o sofrimento de cada pessoa depende de como cada um interpreta isso, como cada um leva isso, entendeu? Você pode ter uma pessoa que sofreu a vida inteira e vira boa, você pode ter uma pessoa que sofreu a vida inteira e vira má. E aí no fim, o Walter White começa com uma pessoa caótica e neutra. Leal e neutro. Leal e neutra e depois... Vira um leal e mal, cara. Mas ele sempre permanece fiel à família dele? Sim, à família dele e aos preceitos dele também, porque ele é extremamente metódico e organizado também. Joga, Macedinho! 16. número 16 da nossa listinha fez parte da nossa infância também. Ai, que bonito. Que bosta. Olha quem é essa atrás. Ah, que venha! É o Simba. Não falei mal de Simba na minha frente. É o Simba do Rei Leão. Qual que é a tendência do Simba? Porque, vamos lá, o Simba é um menino que era filho do rei, que ri da cara do perigo. Eu ando na selva braba, eu rio na cara do perigo. Que eu quero mais essa rena. Tá bom. Já entendemos. Depois ele vai embora, né? Ele vira meio que hippie, quando ele acha o Timão e Pumba, ele vira hippie, né? É, ele tem uma tendência aí, Hakuna Matata, cara. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso... Tá ótimo, bom. É, tá aí a sugestão para os jogadores que montarem personagens caóticos e bons. Põe o descritor Hakuna Matata. Tendência Hakuna Matata, meu amigo. Os seus problemas você deve esquecer, você deve viver e se aprender Hakuna Matata. Isso aí, sem ferir ninguém também, né? Porque é sempre muito bonzinho também, né? Eu acho que inicialmente, quando ele acontece toda a tragédia do pai dele e tudo mais, morrer. É, mano, ele mudou a tendência dele inicial, que eu acho que era... neutro, digamos assim. Aí quando ele era criança, ele devia ser neutro, né? Porque é bem coisa de criança mesmo, né? Não tá muito aí, tanto faz as coisas. Mas daí ele sofreu com a morte do pai dele. De criança é caótico má, cara. Bicho! Acorda! Caramba! Ó, vou repetir. Vamos mudar a tendência do Bruno, pelo amor de Deus, cara. Tá dando indícios aqui que ele é uma pessoa perigosa. Depois que algumas pessoas começam a Nala e o Babu também, que era o macaco. Babuíno é o Rafik, meu amigo. Rafik. Fundiu o nome com aquele pássaro lá, que é o Zazu. Que sabendo que agora estamos todos nós em perigo. Quando eles aparecem novamente na vida do Simba, cara, ele nota que ele tem obrigações e coisas a fazer. Daí eu acho que ele se torna um leal e bom. Eu acho que a gente devia discutir a tendência da Yoko Ono. Ela acabou com os Beatles, cara. Isso é um crime pra humanidade. Não, mas sabe o que eu pensei? Sabe por que eu associei a Yoko Ono? Porque por causa do esquema hippie, né? O Simba, ele vira hippie, né? É, vira. É, ele tá lá, ele é filho do rei, aí depois ele cai lá, o pai dele morre, e falou, quer saber, vou virar hippie. Qual a tendência de um hippie? Maldito hippie sujo, quero que vá embora, saia já daqui. Hippie? Hakuna Matata. Caótico e neutro, faz o que quer. Joga o dado, Macedinho. I'm a Scatman. 19. Chance de crítico, rapaz. Ah, no 19 temos um outro personagem de games que fez parte da nossa infância também, que é o Mario. Mario. Então, o Mario, ele come cogumelos, come flores, chuta toda a tartaruga, a formiga que vem pela frente, ele é caótico e mal. Mano, ele taca fogo em tudo quando ele pode, mano. It's me, Mario. Quase um punk esse cara, mano. Pô, o Copa vê a princesa, vai e pega o Mario, vai e destrói o reino inteiro por causa de uma mulher, cara. Here we go! Isso é caótico e carente. Bruno é inventor de tendência, né? Tendência Hakuna Matata, caótico e carente. O Mario! Próximo aí, Macedo, jogo dado. Ô, já? And here we go. Um erro crítico. Temos aqui um pupilo de Zordon. Tome! Tome! O Ranger branco, que é o Ranger vermelho. Não, tá errado. Não. Foi Ranger não. Verde, depois foi branco, depois foi vermelho. Não, ó, Leal é bom, agora ele é caótico e mal com sangue no olho. Não, ó, antes da gente falar do Tommy, vamos passar primeiro um histórico dele. Vamos pensar, você tem um grupo de amigo, aí chega um cara que usa uma roupa diferente da sua, mais legal, bate em você, em todos os seus amigos, e depois vira melhor amigo deles, você sai fora e todo mundo lembra mais dele do que você, cara. Dragão Zord! Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Cara, o Tommy... Que tendência dá pra um cara desse, cara? Psicopata, esse cara é psicopata, mano. Convenceu todo mundo ainda, mano. Vem sofrer e convenceu ainda, cara. Eu falei que ele tem caótico nessa merda aí. Acho que ele é bom porque ele luta contra o mal, né? Teoricamente, na nossa infância, o mal era representado pela Rita Repulsa, pelo Lord Zed e pelos bonecos. E aí, qual é a tendência? Atualmente, acho que caótico e neutro, cara. Ele bate todo mundo que vem na frente. Tá, mas lembrando que você tá falando disso por causa do MMA, né? É. Ah, tá. Pra quem não sabe, procurem lá, ele é um lutador de MMA. Eu posso falar uma coisa aqui, ó. Kimberly virou atriz pornô, cara. It's nice. Sério? Não, mas podia, né? Puta que Ó, cara, pegando o histórico que o Juninho Gordo falou aqui, ele é muito mal, cara. Ele é maligno até o... Caótico e mal, pode ser caótico e mal. Ele bateu em todo mundo que era amigo dele. Mas eu não lembro, ele bateu em todo tipo de Ranger? Bateu, ele começou maligno, cara. Ele era o Ranger verde maligno do dragão, mano. Daí falou, ah, vou me juntar a vocês porque são mais fortes. Tipo isso. Eu me lembro até o nome do episódio que ele aparece. Acho que é Verde de Raiva. O Zord dele lembrava o Godzilla, né? Joga aí, Macedinho. Opa, é pra já. Versão brasileira, Herbert Richards. Meu Deus. Número 11 aqui é polêmica, hein? Pessoa que existe de verdade, por favor, corremos risco aí de tomar um processo. É a Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Qual que é a tendência da Fátima Bernardes aí? Caótica e má, porque além dela destruir com a TV Globinho, ela obrigou todas as crianças que não têm TV a cabo a assistir Patati Patatá, cara. Isso é caos e maldade pura. Ela nem dá audiência. Meu, esses dias eu ouvi o programa dela que tava falando sobre piriguetes, né? Aí foi, teve desfile de roupa de piriguete no programa dela, cara. Vê se pode uma coisa dessa, cara. Criançada lá, se não for assistir Patati Patatá, vai aprender a ser piriguete. O Latino foi lá pra mostrar a música nova dele, cara. Foi o primeiro programa que ele foi mostrar a música nova dele. O Latino já é outro tópico aí. Cara, sério, como é que a gente vai discutir com um argumento tão bom quanto esse? Fechou, cara. Acho que mal. Acho que mal. Volta, TV Globinha. 3. Era a única coisa que faltava pra TV Globinho voltar, cara. Mano, vamos divulgar esse podcast pro mundo. O número 3 é o Pica-Pau. Cara, o Pica-Pau é um bicho maluco, mano. O que é aquilo, cara? Não sei não, hein? Eu acho que ele é caótico e mal, cara. Eu acho que ele tá no mesmo nível da Fátima Bernardes. Ele só quer ver o circo pegar fogo. E o cara lá trabalhando todos esses anos nessa indústria vital, tem o Pica-Pau desgraçado lá. Não pode atrapalhar a vida do cara por nada, mano. Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. E os do barril nas Cataratas do Niágara? Cara, isso é um exemplo de que ele não tem limite, cara. É, mano, o cara não tem limite pra maldade. E o gatinho lá na floresta, lá, ele zoando com o gato. Sim. Nossa, mano. E chega o casal com o gato, o Pica-Pau olha pro gato com medo e fala, eu vou zoar com ele. E o do parque florestal lá, que ele entra nas árvores raras lá e mata todas. Ele, comida, muita comida. Vai me arranjar comida. Muita comida! Ele finge que a árvore tá doente, né? Ô, oh, Tuti! Tuti! Jogue o dadinho! Opa, Gangnam Star! Ah! Número 13! 13 já foi discutido aqui, tem até um texto no blog aí sobre esse cara, polêmico também, que é o Wolverine. Qual é a tendência do nosso amigo Apapapau? Zuckerberg! Ah, cara, ele foi meio que samurai, né? Então ele tinha o código dele. Devia ser tipo um leal e neutro, assim, né? Ele não tem dó, né, quando vai matar os caras. Ele enfia garra na costela mesmo, não tem... É, pois é, né, cara. O cara começou com toda a filosofia do samurai que ele treinou, mas nas épocas atuais ele chegou até a trair o professor Xavier e quase matar o Scott. A filosofia do professor Xavier é isso. Você não pode matar um outro ser vivo, sendo que você tá tentando, como pode ser, passar confiança a ele, fazer com que eles acreditem nos seus ideais. Pô, mas que mancada, né? O cara entra pra essa organização e o poder dele é uma garra mega afiada. Ou ele abre porta ou ele estraçalha alguém. Ele, não... ele vai se encher o saco de ficar abrindo porta, né? Mas tem essa história que o Wolverine vai pro passado. A história principal do Wolverine é do mal, né? Que na verdade o Wolverine lá no começão, na origem, ele era uma almofadinha, né? Wolverine, caótico e bom. Tchau, Wolverine. Joga o dado aí. A tendência dele era Galinha. Vamos lá. Ó, cara, o Sephiroth, ele era fiel à organização dele lá, né? Os Soldiers, né? Ele era fodão, ele fazia tudo pra ajudar o Soldier. Falou igual o velho, agora. Era fodão. Ah, ele ajudava a organização dele, ele tinha a filosofia de vida dele, que era ajudar a organização lá, os Soldiers, salvar o mundo, coisa e tal, mas ele descobriu que não era bem por aí, que a organização tinha o rabo preso com a Shinra e a Shinra só tava destruindo tudo, daí ele ficou meio louco. Sem contar também da origem dele, né, que ele veio daquela super raça e ele queria ir atrás da mãe dele, daí ele acabou ficando louco. Mas então ele ficou louco por causa da mãe. Tipo isso. Antes dele ficar louco desse jeito, eu acho que ele era leal e neutro, assim, cara. Macedo, qual é a tendência da sua mãe? Chama de saco, fica ligando toda hora. Caute que má. Caute que má. Sua mãe é má, Macedo? Má. Mas eu te dou um PlayStation 3 de criança, Macedo? Aí sim. Aí eu disse que ah, né? No fim, ele é caute que mal, né? Todo último boss de Final Fantasy é caute que mal. Joga o dado aí de novo, Macedo. Número 12, amiguinhos. Mendigos da Sarjeta. Fez parte da nossa força aqui também, que era a rainha dos baixinhos, a Xuxa! Ah! Puta merda, Xuxa aqui, ó. Por favor, não nos processe. Também. Né? Então venha jogar RPG com a gente, Xuxa. Vem jogar RPG. Não, não quero não. Eu tenho medo. Aquela mensaginha tipo o Ministério da Saúde adverte, sabe? Falando, que esse, falando que esse podcast é só uma brincadeira, assim. Envolvendo D&D, a gente... O Ministério da Saúde adverte. Xuxa, não se processe, por favor. Então vamos lá, qual é a tendência da rainha dos baixinhos? Ela tem a mesma tendência do Michael Jackson, né? É, ela já mudou o cabelo. Ela mudou, imagina, a Xuxa mudou o cabelo, cara. Ela recebeu milhões pra pintar o cabelo, cara. É uma pessoa ambiciosa também. Tem que. Se levar só pela ganância, é neutro e má. E aquilo que ela fez com as crianças, cara. Uhum, Cláudia, senta lá. Deve ter traumatizado essa pobre criança. Neutro e má, então. Mas eu acho que ela é leal, Emma. Por quê? Ela é leal, Emma, porque agora ela tá na Globo, ela não vai sair de lá nunca. Ela é leal. Leal? Leal. Leal. Joga o dado aí, Macedo. Joga o dado. Foi 7? 7. Macedo, imite o maldito Rimei. É esse, cara. Maori. Eu dei um selinho na Hebe no caixão. Nossa. Já deixou as calças cair no ar. Caiu as calças do animador. Segura. Sabe por que ele fez todas essas crueldades? Por causa do bambu. Você não sabe do bambu, Ramon? Não. Qual é a diferença do poste, do bambu e da mulher? Tá bem besteira. Ele era camelô antigamente, né? Então ele era, acho que, leal e bom, porque ele era humilde e tal. Mas depois do bambu, caótico e mal. Eu acho que ele é caótico e neutro, cara. Porque ele não faz por maldade, ele faz porque tá caduco já. Olha, é caótico e caduco. Eu discordo, eu acho que ele faz porque ele pode, cara. Porque se qualquer outro fizesse isso, tava errado, mano. Se fosse qualquer outra pessoa que deixasse a calça cair no ar. Ah, mas então, caótico e neutro é o cara que faz o que der na telha dele, mano. E ele é bem isso, não é normal cair a calça assim, sabe? Ele deu na telha, deixa cair a calça, sabe? O último da nossa listinha aqui é o... Que é o Neymar. Qual é a tendência? Nossa, o Neymar ficou por último. Qual que é a tendência do Neymar? Uma pessoa que não morre. Já viu? Tendência é a imortalidade, né? Já viu o Dercy morrer? Já viu a Abby morrer? Sério, cara, com 1000 anos ele deve ter todas as tendências já, mano. Só pode. Quantos anos ele tem? Não, ele tem mais de 100. 103, mano. Por aí. 103 anos, cara. É muitos anos nas costas. Ele é neutro, cara. Ele tá lá trabalhando. Tá vivo, tá trabalhando. É a vida dele. Ele tá levando. Ele é true neutro. True neutro. Joga o dado aí, Macedo. Joga o dado aí, Macedo. Ué, mas já foi tudo. Macedo tirou o número 21 no dado. Quem tá no número 21, então? Quem está no número 21, meus amigos? Só Cacete. Pode ser o Chuck Norris. Qual que é a tendência do Chuck Norris? Eu acho que ele é caótico e neutro, cara, porque tudo que ele quer, ele tem. Bom, vamos deixar aqui o mestre do saber responder essa questão. Macedo, qual que é a tendência do Chuck Norris? É mal. Pronto, Chuck Norris é mal. Bom, Macedo, faz seu protesto aí. Volta, Goblin! Goblin? Goblin! Goblin! E, meus amigos, se vocês tiverem mais sugestões de tendência, de personagens aí, se você concorda com a gente, se você discorda, se você ficou confuso, manda seu reply pra gente. Mande, mande. Curta a nossa página, facebook.com/sarjetacast. Se você só ouve o Sarjeta, está enganado, meu amigo. Tem mais coisa. Entre no nosso blog, que todo mundo, todos os mendigos do Sarjeta, diariamente colocam um texto lá. Um texto sobre Berserker blá blá, tendências de personagens também. Temos as análises psicológicas dos personagens. Temos a parte de cultura oriental do Luiz aqui. Todo dia tem texto lá. sarjetacast.blogspot.com. Curta a nossa página do Facebook para você receber sempre nossas atualizações. facebook.com/sarjetacast e mande seu reply para o sarjetacast@gmail.com. Lembrando também que o SarjetaCast é brother. Temos um parceiro aí de vida, que é o Cactus, né? Se você quiser saber sobre cinema e seriados e críticas de filmes que estão saindo no momento, acesse lá www.entrecactus.com.br. Lembrando que Cactus é com dois Os. Mais alguma coisa? Bota a TV Globinho. Gobrinho. E o Macedo vai jantar. Valeu!